Do ingresso, reporte alinhado, cabeceira no 7 de meu papo aquilo. Solo Salvador, boa noite 85 para o táxi, 189 a bordo, até na Galeão com 3 horas e 50 a zona. Gol 1885, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 111-195, QNH 1099. Via Índia, no ponto de espera, 1895-619, boa noite 85. Usado web 6748. Para a torre em São Filipe, 1895, 6748. 1895, 6748. Salvador, boa noite, web 6748. Jet 6748, boa noite, sentido do tráfego, informe checado, vento no 50 graus com 612 nós. Gente, como é a aeronave da companhia, táxi via Juliette, portal número 9. Transporte, passagem da aeronave da companhia via Juliette, por 9, voo 398 até agora. Passando externo, embaixo travado web 6748. 6748, tem pouso livre no zero, vento no 50 graus com 59, webjet 6748. Pouso livre, o 6748. Mantenha ali uma papa aquilo, aguarde instruções para decolagem. Salvador, boa noite. Alô, 1885, mantiveram no zero, pronto. Boa noite. 1885, observe o tráfego na final do 10, 737-800, após a passagem ali, mantenha o 1885. Após a passagem da aeronave na final ali, mantenha o 10, boa noite, 85. Volta 3662 para o pushback e acionamento, posição 08. Autorizado, chamar para o táxi. Sim, chamar para o táxi. Tomador Oxenero, 6310 na 62, por que chamando aqui? Autorizado, chamar para o táxi. Chamará. Lima Papaquilo, vento 160 graus com 5 nós, tem livre decolagem pistão 7 Lima Papaquilo. Objeto 6748, solos 38, libere pista direita, chame solo na frequência 1219. 219, 48. Alô, Salvador, L-6748, 6748, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette, 6748. Juliette, tá volta, irmão? Tá volta. Papaquilo? Boa noite, Lima Papaquilo. Boa noite, Lima Papaquilo. Confirma o nível autorizado? 250. 350? 250, confirmando? 250. Quem sabe 250 na escuta, Lima Papaquilo, mão. 250 na mão, o Lima Papaquilo. Minha 310 para o táxi, 165 a bordo, Natal 310. Confirma os dados? 165, Natal 310. Tio no 65 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia e Alfa no ponto de espera Torre 1, no decimal 95, bom voo. De Alfa, 395, obrigado por hoje. 748, mantém posição antes da Juliette. Manterá a Juliette ao 748. Vento 160 graus com 05 nós, tem decolagem autorizada, pista no 0 no 885. Autorizada decolagem, está no 0, boa noite, 85. Táxi via Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 6-4-8. Boa noite, 4071, saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Decolado aos 43, chama agora o controle na frequência 1208, uma boa noite. 208, boa noite. Boa noite, 85. Controle Salvador, boa noite. Boa noite, 85. Boa noite, 85, sobe 360 da Elvila. 360, 885. Lutando 3662 para o táxi com 162 a bordo, 2 horas e 50, alternando Fortaleza. Vicente 162 a bordo, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa, no ponto espera Torre 1, no noite, sinal 6, bom voo. Índia Alfa, 186, uma boa noite. Azul 4071, pronto para cópia? 4071, pronto para cópia? 662 na escuta? Você é? Torre 1895. Ok, 1895. 04, boa noite. Não havia chegado a maré para 2000 pés em 2019. Quem é que havia chegado? 1401-1019. 163-10. A linha é falada 10, 63-10. Autorizado Campinas, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5025, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Identificação, desce para 2000 na via, bom fim. Próximo 3, ação de identificação para 2000 na via, bom fim. Ajuste 1019. Alinhar e manter a cabeceira no 03662. Ali mantém a 1 no 03662. Decolou os 47, controle 1208, boa noite. 208, obrigado. Doutor, 3 1 0. 6310-350, na pouca vigilância. 3350. Autorizado, chama para o táxi. 2662 livre, decolagem da 10, 140 graus com 8 nós. Autorizado decolagem na 10 para 3662. Lima, vamos aqui, eu chamo Recife, 2685, boa noite. Decolou 50, chama agora o controle em 1208, boa noite. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, está 3662, decolou. Contato radar, subou 370, saída é a PUCA. Afirmo, 370 no perfil da PUCA, até 3662. Boa noite, eu estou 3211, informação do Zulu, 370, boa noite. Pronto para cópia? Pronto para cópia. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Perzulu 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5023, coteja. 3858, até liberar Fortaleza, nível 370, pedal Perzulu 19, decola da 10, curva à esquerda, na Momo, transição Frote, controle 2080, vira fora 5023. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Meia-04, desça 2000 pés, 1019, livre LS X-Ray. Meia-04, até 2000. 24 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18095, bom voo. M3, 13, reduz a velocidade para 180 nós, número 2 na aproximação. Puxando M3, 10, chame Centro Recife, 2685. 2685, obrigado, Tony. Azul 4071, boa noite, autorizada a linha de decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 8 nós. Autorizado 613 no 2. Então, 3662, chame Recife em 12685, boa noite. 2685, boa noite, tá? 3662. Oxenai 63 no 3, para aumentar um pouco a separação, mantenha presente pro limitado pelo localizador. Mantenha pro limitado pelo bloco. Afirmativo, decolou 57-1208, por gentileza, tenha uma boa noite, azul 4071. Boa noite, 4071. Estabilizado, 604. 604, completo o LS, reduz a aproximação, chame torre no 895. 895, boa. 6313 para o LOC, esquerda 160. Esquerda 160 para o LOC. Gol 604, chamou, boa noite. Chama aí, estabilizado, baixou a travada. Gente, reporte passando Simbra, o ajuste é no 09, 2019, gol 604. No 09, reportará a estar. Gol 360, saída da El. Alfa 0 da EL 4071. Controle, autorizaria a voa Leda da presente para o 4071? Autorizado. Autorizado, Leda, 4071. Sim, Igor 604, em livre pouso, pistão no zero, o vento no 40 graus com 08 nós. Eu já pouso, 604. Realizador, Sané, 313. 313, chame torre no 895, boa noite. Boa noite, número 2 na aproximação, é parte passando Simbra com 3 checado, altímetro no 09, final 63 no 3. 09, final 63. 3858, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1, 18, decimal 95, o ajuste 1019, confirmando o POB 184. Afirmativo, POB 184, autorizar o táxi ainda, rampa, pode estar em 395, 3258. Identifique, chegada bom, fileta 4.000 pés. Ajuste 1019. 1019, 4.000 na bomba.